Declaro aberta a sessão ordinária dia 11 de agosto de 2009. Convidamos o senhor Jorge para fazer a leitura do texto bíblico. Independente do credo de cada um de nós, mas eu, como católico, convido a todos que façam para mim o sinal da cruz. Para nós lermos a citação bíblica. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O texto lido está em Provérbios, capítulo 8, versículos 12 e 13. Eu, a sabedoria, sou amigo da prudência. Possuo uma ciência profunda. O temor do Senhor é o ódio do mal. Orgulho, arrogância, caminho perverso, boca mentirosa. Eis o que eu detesto. Amém. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 4 de 8 de 2009. Ata número 30. Ata da primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012, 30ª sessão. Aos 4 dias do mês de agosto de 2009, às 19 horas e 12 minutos, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Adelir Castilho Maldaner; Aguinaldo Vujenski de Jesus; Ângelo Américo Branco Chemin; Antônia Dirdelara; Fabrício Duarte Olouca; Edilson Vaz, vice-presidente; e Olga Stoski, primeira secretária. Não compareceu o vereador Dirceu Agostinho Bassani. Constatado o número legal de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Após, anunciou-se o expediente da mesa. Ata da sessão anterior aprovada por unanimidade de votos. Indicação. Número 24, do vereador Fabrício. Requerimentos. Número 200, 201, 202, 203, 204, 207, do vereador Antônia Dirdelar. 205 e 211, 212, do vereador Fabrício. 208 e 209, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. E 210, do vereador Edilson Vaz. O senhor presidente deferiu os requerimentos e anunciou o expediente do plenário. Fez uso da palavra ao vereador Antônio Dirdelar. Cumprimentou os presentes e a seguir lembrou a realização da Copa Coamo, parabenizando a presença dos agricultores e cooperados e que a comunidade do Rio do Meio foi a campeã. Falou do projeto de lei que tramitou nesta casa, referente à concessão do piso salarial dos professores, que se transformou em lei municipal número 1507, de 26 de março de 2009. Lembrando que no dia 15 de julho do corrente mês, o Executivo respondeu o pedido de informação que solicitava o impacto financeiro. Tabela do quadro próprio do magistério, e não informou quanto cada professor recebe, mas colocou a prefeitura à disposição para informar esses valores. E após 2 dias entregou essa relação. Num comparativo, o professor 20 horas nível 1 recebe R$ 475. Para 40 horas, nível 1, recebe R$ 950. Em média, o aumento real com a implantação do piso nacional foi de 30,67%. Com os acréscimos da Previdência Social, ficou em 34%. Na referida relação de professores, o aumento de 100% foram 2 ou 3 casos. Ao encerrar, disse que após receber a resposta ao seu pedido de informação, sentiu-se na obrigação de passar aos vereadores. Fez uso da palavra o vereador Adelir Castilho Maldani. Cumprimentou os presentes e comentou quanto à gripe H1N1, ou seja, a gripe suína, mencionada por todos os meios de comunicação com vários casos de morte. Lembrando a suspensão das aulas escolares como prevenção, comentou o requerimento de sua autoria que solicitou a limpeza de bueiros nas estradas de acesso às 5 encruzilhadas. Afirmou que, através da Rádio Poema, soube que pedido de informação de sua autoria e dos vereadores Ângelo Américo e Adir foi desaprovado por esta casa. Pediu desculpas ao vereador Fabrício e à vereadora Olga, que compõem a Comissão de Saúde, por não ter solicitado para subscreverem este pedido de informação também. Comentou que o vereador Edilson Vaz convidou os vereadores que rejeitassem o pedido de informação. O orador comentou que deve ter sido pela falta de experiência dos novos vereadores. O vereador Aguinaldo, porque não quis contrariar o vereador Edilson. Sempre vota junto aos seus pedidos. O vereador Fabrício, que é presidente da Comissão de Saúde, não deveria ter votado contra. Entretanto, votou empolgado pela falta de experiência. E o vereador Adir poderia ter solicitado a retirada do pedido da pauta da ordem do dia daquela sessão. Disse que vereador deve lembrar sempre que seu dever é fiscalizar e não pode ser tirado esse direito. Comentou que no ano passado todos os pedidos de informações foram aprovados através realizados nesta casa. Comparou o pedido de informação recusado com o que foi aceito em maio de 2005, que no ano de 2005 foram feitos 38 pedidos de informações, em 2006, 27, em 2007, 32, e em 2008, 16, todos aprovados. O orador afirmou que haverá novos pedidos de informação e pede para que eles sejam aprovados. O presidente desta casa, João Edival Aramone, lembrou o vereador Adelir que, segundo o regimento, como presidente não vota. E isso só ocorre se der empate, o que não aconteceu até o momento. Fez uso da palavra o vereador Edilson Vaz, cumprimentou os presentes e disse que o pedido de informação recusado e do pedido de informação dos 6 meses de empenho do município que o vereador Aguinaldo solicitou para que fosse feito somente 2 meses. Comentou que os vereadores devem deixar o prefeito trabalhar. Este foi o motivo da recusa, e não de falcatrua, como comentários informados pela emissora de rádio desta cidade. Comentou que o prefeito anterior respondeu todos os pedidos de informações, mas que trabalhou pouco pela população e o resultado foi comprovado nas urnas. Aparteado pelo vereador Adelir, lembrando que o trabalho do vereador é fiscalizar, e esse direito está sendo negado. E o pedido de informação anterior foi dividido em 3, que o orador deve repensar, pois está sendo radical, apelando para o resultado de eleições e colocando o prefeito em suspensão. Continuando o orador, disse que foi eleito para fiscalizar e trabalhar pelo povo e que realiza a cobrança necessária aos trabalhadores na área da saúde. Aparteado novamente pelo vereador Adelir, afirmando que o orador fala de uma maneira e age de outra, que quer ser companheiro e não deixa os outros vereadores fiscalizarem. O orador voltou a comentar que o pedido foi assinado pelos vereadores Ângelo Américo, Adir e Adelir, que poderiam ter conversado com a Comissão de Saúde para subscreverem junto e nada seria negado. Parteado pelo vereador Adir, que comentou dos prazos, prorrogações e do sistema informatizado para a resposta do pedido de informação. Aparteado pelo vereador Ângelo, que perguntou ao seu orador se tinha conhecimento do motivo do pedido de informação, já que o secretário de saúde não entendeu o motivo da recusa. Ou seja, porque o prefeito pediu para ser contra o pedido de informação, que o prefeito cobrou que não queria a aprovação do pedido de informação dos empenhos também. Tornou-se picuinha quando houve a desaprovação, pois o prefeito foi à Rádio Pitanga e disse que tinha 32 médicos que não queriam saber de valores recebidos, somente o nome dos médicos. Não entende o prefeito que pensa que pedido de informação prejudica, pois ele mais ajuda e às vezes até evita o motivo de cassação. O orador comentou que foi contra o pedido, mas que ele seja encaminhado através de ofício que será respondido. Fez uso da palavra o vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Cumprimentou os presentes, parabenizou os motoristas da saúde, afirmando que não estão sendo valorizados, existindo pessoas irresponsáveis que, através de ligações telefônicas, estão passando trote. Criticou as respostas de forma repetitiva aos requerimentos dos vereadores pelo Poder Executivo. Relatou uma reunião na localidade de Vorá de Cima, há alguns meses, quando o vereador Edilson Vaz comentou que, se não fosse feito o cascalhamento até julho, o mesmo faria do bolso. Foi aparteado pelo vereador Edilson Vaz, que relatou que, se a prefeitura não fizesse o cascalhamento até o final do ano, ele faria do bolso. Que até julho, quem prometeu foi o prefeito. O orador comentou um acidente envolvendo moto e os cachorros de rua e pediu ao vereador Fabrício que reforçasse o seu pedido junto ao executivo para que alguma providência a respeito seja realizada. Falou da reunião do Comutran. Não estão adiantando, pois suas solicitações não são realizadas. Comentou do trevo da cidade, onde os moradores do bairro Santa Regina transitam pela estrada pela falta de calçamento. Lembrando que já solicitou à secretária da cidade que fosse ver o que está acontecendo, mas até o momento não pode fazê-lo. Aparteado pelo vereador Adelir, que comentou que a secretária Jane lhe perguntou como fazer o passeio, que o conselho tem que ter poder de decisão. Aparteado pelo vereador Fabrício, que sugeriu a construção de uma passarela, o orador continuou e disse que, segundo estudo, não é viável a construção de uma passarela naquele local. Solicitou que os próximos pedidos de informações sejam aprovados e que, além do aumento dado aos professores, vai continuar pedindo a reposição de 5,38%. Fez uso da palavra o vereador Aguinaldo, cumprimentou os presentes e falou do pedido de informação desaprovado pela Câmara e pediu a pedido do vereador Edilson Vaz, lembrando que critérios devem ser observados. Aparteado pelo vereador Ângelo Américo, que comentou que no dia 28 de 10 de 2008, O vereador Aguinaldo fez um pedido de informação solicitando todas as dívidas do município de Ipitanga. Quais os valores devidos e em que datas iniciam e findam os pagamentos da mesma? O orador respondeu que não pediu a juntada de grande número de documentos e que nunca mencionou ser contra pedido de informação. Quanto ao pedido de informação de 6 meses de empenho, o qual pediu o desmembramento, pois teria um desgaste muito grande de tempo aos funcionários da administração. Manifestou apoio ao vereador Edilson Vaz do pedido via ofício. Solicitou que, como a Rádio Poema, a Rádio Ipitanga e a Rádio Poema também viessem nas sessões, aparteados pelo vereador Adelir, que afirmou que as rádios ouvem as sessões pela internet. Perguntou por que o executivo responde ofício e não responde pedido de informação. Será que esse dá direito à cassação? O orador comentou que ofício não precisa passar pelo plenário, enquanto o pedido de informação precisa, sendo os dois encaminhados para o executivo, que mesmo sendo líder do executivo, conhece as suas obrigações. Aparteado pelo vereador Meco, que comentou o direito do vereador fiscalizar e que muitos direitos do cidadão serão realizados pelo executivo, por reclamações e solicitações, emissoras de rádio. O orador comentou que o pedido de informação deve ser a última alternativa dos vereadores para o executivo, dizendo da intenção dos vereadores, colocando a sua posição política e não de administradores públicos. Aparteado pelo vereador Adir, que disse da importância da imprensa escrita e falada, levando as informações à população, que sempre defendeu o direito da imprensa e que essa deve exercer o seu papel, respeitando o direito de cada vereador. E quanto ao aumento dos salários dos professores, é conforme estabelece o piso nacional que os valorizou. Finalizou comentando dos projetos de isenção do ISS, das instituições educacionais de compra do hospital, dos quais foram discutidos em audiência aberta à população, não sendo feito uso por nenhum vereador e não havendo ordem, a ordem do dia, passou-se ao pequeno expediente de explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereador Adir, Aguinaldo, Ângelo Américo e Adelir, que discutiram assuntos debatidos na sessão. Nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão às 21 horas e 30 minutos, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata, e o senhor presidente convocou outra sessão para dia e hora regimentais. Passo da liberdade de 4 de agosto de 2009, João Edival Aramone, presidente, e Olga Stoski, primeira secretária. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Por ordem, senhor presidente. Gostaria de sugerir, com a permissão dos nobres colegas vereadores, que fosse convidado o suplente de vereador Batatinha, que tomasse assento aqui juntamente aqui na mesa, para que vá acostumando aí. Mas será que é justo? Mas vamos fazer um convite para o Batatinho, que venha fazer parte dessa reunião da Câmara e vem se acostumando. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 25/2009 do vereador Carijó. Sugerindo ao Executivo Municipal para que busque junto aos deputados que nos representam, bem como junto à Codapar, a possibilidade de realizar serviço de drenagem do rio Ernesto e Pitanga, visto que nas últimas chuvas ocorridas em nosso município, os rios não suportaram a vazão e transbordaram, causando inúmeros prejuízos e colocando em risco a vida da população. Requerimentos. Número 213, do vereador Carijó, o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando desentupimento e abertura de bueiros na estrada da localidade de Cinco Encruzilhadas, pois a água da chuva está entrando nas casas. Requerimento número 216, do vereador Antônio Adir Delar. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando terraplanagem na propriedade do senhor José Prati. Sítio São José, Arroio Grande, Santo Antônio, para que o mesmo possa construir um barracão para a criação do bicho da seta. Requerimentos número 217 da vereadora Olga. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando conserto da ponte que liga as propriedades dos senhores João, Estefano, Nadir e Teodósio Strecher, na localidade do Arroio Grande São João. Requerimentos número 218 da vereadora Olga. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento na localidade de Barra do Espírito Santo, Bom Jesus. Requerimento número 219 da vereadora Olga. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando reparos na ponte sobre o Rio Batista, na localidade de Rio Batista. Correspondência recebida. Da Câmara dos Deputados, informação dos recursos do Orçamento da União pagos ao município de Pitanga, de janeiro a junho de 2009. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município, através do Programa de Ações Estruturantes na Vigilância Sanitária, no valor de R$ 1.063,44. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Piso Estratégico, Gerenciamento de Risco, no valor de R$ 203,59. Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ofício circular, comunicando a transferência de recursos destinado à manutenção dos serviços de ação continuada. Do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ofício circular, número 3, comunicando a transferência de recursos destinados à manutenção dos serviços de ação continuada. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa Pagamento de Campanha de Vacinação Poliomielite, no valor de R$ 624. Estas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Nesse momento, passamos para os pedidos do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Peço a palavra, senhor. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, suplente Batatinha, um prazer tê-lo ao nosso lado. Secretários municipais, Joel, Geninho, funcionários públicos que se fazem presente, a imprensa escrita, falada. Só quero dar um recado rapidamente, que a Receita Federal e Previdenciária do Brasil iniciou nesta segunda-feira, disponibilizou, através aí da internet, o programa do ITR Imposto Territorial Rural 2009. É uma declaração que todos os proprietários rurais têm que fazer anualmente à Receita Federal. E nós temos aqui no município de Ipitanga vários escritórios conceituados que estão aptos a fazer essa declaração aos senhores agricultores. E o Sindicato Rural de Ipitanga também, como nos anos anteriores, nós estamos atendendo os nossos associados e também aos que não são sócios, mas são agricultores. Então, a partir de amanhã, o Sindicato Rural estará trabalhando com toda a equipe, fazendo e transmitindo via internet e já entregando essas declarações aos senhores agricultores. E dizendo que aquele produtor que deixar de fazer a declaração até o dia 30 de setembro, que ela inicia, teve o início agora na segunda-feira e vai até o dia 30 de setembro, passando esse prazo, ele estará incorrendo numa multa aí de R$50 por declaração não entregue. Eu quero fazer também um alerta que sempre nesse período abre-se muitas portas aqui na nossa cidade para fazer o atendimento aos agricultores, e quando termina o pessoal sai e não tem essa responsabilidade. E visando essa questão de melhoria nos atendimentos, quero elogiar o trabalho do Dr. Clevinho, responsável pelas finanças do município, onde também ele é responsável pelo setor do bloco de produtor, onde foi feito aí, através do executivo, um bom trabalho, colocando mais funcionários para atender os produtores. Precisamos ainda de mais pessoas que atendam, e agora foi colocado, mudou de endereço, né, está sendo aqui na Praça 28 de Janeiro. E dizendo que hoje o departamento do INCRA, porque o município de Ipitanga possui um convênio com o INCRA para fazer a emissão da CCIR, que é um certificado emitido pelo INCRA, onde há necessidade, quando você vai comprar, vender, permutar, fazer financiamentos, o produtor rural tem essa necessidade de ter esse documento. E nos anos anteriores, vereador Aguinaldo, que foi eleito do governo, a gente ficava muito triste que fizemos até algumas denúncias ao prefeito municipal anterior, quando os responsáveis por esse setor vinham cobrando pelo atendimento dos agricultores. Funcionários públicos que deveriam prestar um bom trabalho vinham cobrando por esse serviço. E agora, o Dr. Clevinho assumiu, após assumir a sua pasta, ele fez reuniões e já consertou esse defeito. Então, hoje, os trabalhos que estão sendo feitos por essa pasta estão sendo feitos gratuitamente aos nossos produtores rurais. Isso é muito bom, porque, como eu falava anteriormente, é a mesma coisa se consultar com um médico através do SUS e o médico querer cobrar uma consulta. Isso não pode. Funcionário público tem que prestar um bom trabalho e gratuito. Hoje a responsabilidade do bloco produtor está aí com o Paulo. O Paulo também está responsável por essa questão aí da emissão da CCR. Por determinação do secretário Clevinho, ele já foi fazer um curso. Ainda não está apto para emitir essa CCR, mas ele está enviando a Curitiba. Então nós esperamos que o mais breve possível ele conclua esse curso e venha atender aí muito bem os nossos agricultores. Porque hoje nós estamos dependendo de Santa Maria do Oeste para emitir esses documentos, Boa Ventura, que tem feito o socorro para nós. E por isso que é a nossa preocupação, quando falávamos com o prefeito Zampier, dessa questão. E ele designava, então, o Clevinho para que tomasse essas providências. Então, lembre que ITR 2009, prazo final é 30 de setembro. Aquele produtor que não estiver em dia, ele não consegue certidões, consequentemente, ele não consegue aí nenhum benefício por parte do governo federal. Obrigado. Está aberto o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra. Presidente, vereadores, vereador Batatinha, que provavelmente mais algumas sessões vai estar aqui também, participando, talvez como segundo líder do governo, do prefeito. Deus ilumine teus caminhos, Deus ilumine teus passos, a tua cabeça, que você faça a jus também dos votos que o senhor teve. Os amigos aqui presentes, eu queria iniciar até justificando a falta do vereador Carijó, que por motivos de saúde, acho que pode ser uma gripinha, não, Deus ilumine que não seja a gripe forte, né? Que acredito até que é porque o vereador Carijó não é suína, seria de frango. Mas acredito que o vereador Fabrício vai, na sessão passada, não pôde comentar sobre essa gripe, que realmente as pessoas agora estão tendo uma formação mais exata, e o nosso Paraná está quase que ultrapassando o Rio Grande do Sul. Pelo menos é que a gente tem essas informações. Queria também não deixar de agradecer o governador Requião, vice Pessutti, deputado Alexandre Cury, deputado Miltinho Púpio e Artagão, deputado Artagão. Agradecer a entrega da marginal, marginal asfáltica, né? Se podemos dizer assim, que simplesmente engrandeceu as margens da nossa cidade. Agradecer também o funcionário do DR, o Alziro, que fez os retoques finais na marginal, para que seja agora entregue ao município. E a partir de agora, quem tem a responsabilidade de cuidar, de manter aquela, podemos dizer, via, é agora o município. Que agora a responsabilidade realmente passou para o município de Ipitanga. Agradecer também ao governador Roberto Requião, o vice, os deputados, os prefeitos, os vereadores que nos visitaram e receberam também os 35 ônibus para o transporte escolar, mostrando a quantia que o governo do Paraná respeita. Respeita os pais, respeita os alunos também. Foi um dia de festa, foi discurso de autoridade, nós podemos dizer. Que os que fizeram o discurso, não fizeram nenhuma insinuação, nenhum descaso. Temos que parabenizar as pessoas que falaram no palanque. Às vezes a gente não pode deixar de criticar. Mas eu entendia que essa festa merecia mais. Não merecia só um caminhão com o palanque. Merecia, vereador líder. Merecia um palco. Porque quantos prefeitos, quantas autoridades estiveram aqui na nossa cidade. Mas mesmo assim foi bonito. Foi bonito, eu acho que valeu tudo. Se tivesse um palco, tivesse shows, e tivesse escândalo no palanque, não ia valer nada. Mas teve um discurso bonito, um discurso forte. Às vezes não era aquilo que queriam falar, mas por mais que a intenção não era, mas as palavras saíram para Ipitanga, para o município de Ipitanga, para as pessoas que queriam realmente escutar. Parabéns ao prefeito, parabéns Ipitanga, que foi uma festa. Algumas pessoas não gostam, né? Algumas pessoas criticaram que cada vez que o governador entrega os ônibus, há uma festa e não poderia ser festa. Mas eu acho que para quem recebe esse presente, tem que comemorar, tem que festejar. Não pode deixar de fazer uma festa. Até nós ouvimos nas rádios que Manuel Ribas, que Boa Ventura, Santa Maria, os municípios que receberam esses ônibus com carreata, com fogos, com uma grande festa mesmo. Então, para os municípios, é só motivo de alegria. Não podemos agradecer também, deixar de agradecer também a implantação da junta comercial. Que muitas pessoas lutaram, muitas pessoas fizeram quase que o impossível. O nosso presidente da OAB, Dr. César, que batalhou também, não só a junta, como... Com a implantação aí da junta comercial, vai melhorar muito essa questão do nosso comércio, do registro das documentações. E lembrando que é uma parceria também do município de Ipitanga, onde vai ceder um funcionário capacitado para trabalhar junto. Obrigado. Realmente, obrigado, vereador. Parabéns, Ipitanga. Falar em tantos parabéns, hoje eu vejo o vereador líder, que realmente o senhor tem força. A contigo o senhor se insistiu, falou, comentou, e hoje nós temos o secretário do meio ambiente fora. Caiu. Foi exonerado. Parabéns. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, suplente vereador Batatinha, que possivelmente na próxima sessão, né, já estará tomando assento a esta mesa. Servidores públicos municipais, Janinho Blas, chefe de gabinete, Pedro Castelar, diretor de departamento, meu pai do vereador Batatinha, aqui o Batatão, né? Joel de Oliveira, secretário de esporte, Beraldo, Tonho, Rosalva, esposa, Jorge, a Lucy, a assessora da Olga ali, a moça do lado do Joel. Tem todo o rapaz, Pedro Cauchuco, diretor do departamento, Montenegro, imprensa falada e escrita. Como dizia Orlando Valec, não ia nem falar hoje, né? Mas o Meco provoca, né? Como sempre, né? Primeiro Meco, que eu não tenho essa força que você pensa. Se a pessoa, na verdade, não está trabalhando, o prefeito tem os motivos dele e a decisão foi única e exclusivamente do prefeito e da sua equipe administrativa. Eu teci aqui nessa Câmara alguns comentários, realmente, talvez desagradáveis para alguns, né? Mas que eu entendi correto, possivelmente, mas que todos, na verdade, que acompanham o trabalho, testemunha maior é o Pedro Cauchuc, que assumiu muitas funções... que faziam parte da competência daquela pasta, né? Então as razões, elas foram, assim, eu acredito, bem claras e objetivas, até pelo que o próprio prefeito já tinha comentado com nós. Pode ter certeza, não foi pela minha fala aqui que o Zirão saiu, de forma alguma. Te garanto isso aqui. Agora, vou elogiar também os ônibus que chegaram aqui em Ipitanga. É bom, mas vou também deixar aqui um questionamento com relação a um fato que acontece em Ipitanga. Vossa Excelência elogiou aqui a questão da marginal. Eu, o vereador Aritana, o vereador Dirceu, o prefeito municipal e assessor de imprensa, estivemos lá visitando. E Vossa Excelência e todos que estão aqui, quando chegarem no início dela, perto da rodoviária, olhem na placa lá. Na placa está escrito 2.200 metros de pavimentação. Peguem seu veículo, qualquer, meçam, vão até o final. Verão quantos metros que dá aquilo ali. Deu 1.600 metros. Ou seja, uma diferença de... E peço, vereador Meco, se possível, confira lá. Então, deu, na verdade, 600 metros de diferença. A obra, pela informação que eu tenho, pelo que consta na placa lá, foi licitado 2.200 metros. Porém, a não ser que o velocímetro do carro do prefeito esteja errado, os outros velocímetros de outras pessoas que foram medir também estejam errados, mas tem 600 metros de diferença. Isso representa, eu não tenho números exatos, valores aproximados de quase 1 milhão. Ou seja, licitou-se uma obra de 2.200, fez 1.600 e provavelmente pagou 2.200 metros. É um fato assim que eu gostaria, na verdade, que fosse esclarecido, e para que isso seja esclarecido, eu vou fazer um pedido aqui verbal, senhor presidente, para que seja enviado um pedido ao executivo, ou ver com a assessoria da Câmara, se seria possível diretamente ao governo do Estado, enfim, às autoridades competentes que tenham realmente a função de responder isso aí para a sociedade de Pitanga. Uma parte, sim. Eu acredito, até parabenizo o senhor pela... Eu acho que isso é o trabalho de fiscalizar. E acredito também que o engenheiro que fez a obra, que assinou até que recebeu a obra, que o senhor sabe que toda obra que ela é feita, ela existe um responsável, inclusive para aceitar a conclusão da obra. Eu acredito que essa pessoa é responsável e terá que ser responsabilizada, né? Ou pela essa diferença, ou até mesmo o que aconteceu. Porque realmente, eu não né? Até parabenizo o senhor, o prefeito, que notou que, como o senhor sempre diz, elogiar, às vezes a gente elogia, mas criticar, a gente critica. E como o prefeito foi uma obra que veio do governo, e ele não tem tanto assim esse acesso, então ele achou que tinha que ir lá ver os defeitos. Como nós fazemos, às vezes, que nós vemos alguma coisa errada, a gente critica. Mas eu acho que essa crítica sua, e principalmente do prefeito, foi mais para ajudar. Porque Pitanga não pode perder, e muito menos o governo, que está pagando a obra. Até porque, vereador Meca, essa informação chegou através de terceiros ao prefeito, e ele já tinha medido, daí inclusive a gente estava voltando lá da Água Fria, né? Ele, junto com os demais vereadores e com as pessoas que eu já mencionei, realmente tivemos a oportunidade de realmente presenciar. Claro que de repente pode dar 1.600 e pouco, não ser bem preciso, no velocímetro do carro deu 1.600 metros. E a gente sabe que, eu não sei, mas aquela obra ali acho que passou de 2 milhões e poucos. Né? E eu sei, a gente ouve falar realmente da honestidade do governo Requião. E a gente não tem aqui, na verdade, como eu questionar a honestidade. Até porque sempre ouvimos falar realmente que é um governador que realmente preza por essa honestidade. Mas a gente sabe também que o governo não governa sozinho, tem a equipe dele, tem as falhas. Agora, se realmente foi pago os 2.200 metros... e só deu 1.600, é um valor assim extremamente grande. Eu não vou falar aqui de forma alguma, mas salvo a não existência da má-fé do dolo na licitação, seria um superfaturamento, se houvesse. Então, na verdade, tem que verificar bem certo, ter os documentos em mãos, para que a gente realmente possa analisar o que foi licitado, o que foi pago, e de repente uma medição mais segura, por um aparelho aí que eu não sei como funciona esses velocímetros de carro, se é bem preciso ou não, mas foram medidos e por vários veículos e todos demonstraram. Oi? Uma pergunta, não entendo muito dessa questão de obras, mas é metro linear ou é quadrado? Eu também não confesso, Vossa Excelência, que eu não posso afirmar, mas por isso que eu estou pedindo realmente para que sejam prestadas informações. Eu não sei como que funciona isso aqui. Então, a gente está pedindo, de repente, 2.200 está marcando, está lá e no medida 1.600. A gente não sabe, de repente, tem alguma outra questão? Metro correto? Daí dá 600 metros também. Então, só a gente está buscando essas informações para ver, para alertar também. Eu sei que o vereador Meco tem um conhecimento... Hã? Tem um conhecimento com o Alziro, maior que o próprio PMDB, faz parte do PMDB, né? Então poderia, de repente, até adiantar uma possível resposta aí, vereador Meco, para que nós pudéssemos realmente ter um conhecimento de forma concreta e objetiva do que realmente está acontecendo lá. Mas acredito que realmente possa, espero que realmente não tenha sido pago toda essa metragem. Mas o governo Requião, na verdade, esteve aqui, nós tivemos a presença dele, trouxe os ônibus não só para Pitanga, como para os demais municípios. E a gente aguarda, conforme o próprio deputado Artagão ali, anunciado pelo prefeito municipal, quase 2 milhões e poucos de obras, obras que possivelmente estarão sendo, tendo seu início aí, uma vez licitada em outubro, novembro, mas que venha ajudar realmente o município de Pitanga. Dizer, agradecer ao Paraná Centro por realmente ter corrigido aquela matéria que houve uma ventilação aí na Câmara aqui, depois puseram a matéria lá no Paraná Centro que eu entendo que não correspondia com aquilo que eu havia falado aqui. Eu não cheguei ainda a ler a matéria, eu confesso que até o Valdir me ligou ontem à tarde, e eu não cheguei ainda a ler a matéria, mas me falaram que ficou, portanto, agradecendo aqui a presença. Agradecer a Rádio Pitanga, que sempre tem propiciado, na verdade, a gente levar as informações ao povo, da forma realmente como ela acontece. Agradecer a todos por participarem da sessão, né, vereador Meco? Dizer realmente que a administração está se empenhando, está trabalhando, estamos aí vivendo um momento difícil, a gente não sabe como vão as coisas, eu tenho sérias dúvidas do que se fala e de como essas informações chegam com relação a essa gripe. Hoje eu tive mais algumas informações que possivelmente as aulas, na verdade, iniciarão só em setembro. É uma situação extremamente grave, né? A gente não sabe como vão ser respostas essas aulas. A minha esposa trabalha no banco, estava falando que tem situações que, de repente, possivelmente até a questão bancária poderá sofrer paralisações. É um negócio assim que está se alarmando realmente. Tive um colega de Cascavel que esteve no município, que eu atendo aqui, me falou que lá já houve 50 mortos e ele é da área da saúde. No entanto, divulga-se no estado que só 30 e poucos morreram. Então, 39. Então, a gente não sabe realmente o que, de fato, está acontecendo. Que as informações não sejam só superficiais e que as medidas realmente se forem tomadas de forma que realmente tenha que paralisar, mas que proteja a nossa vida, realmente tem que ser tomadas. Provavelmente o Fabrício, que é da área, é um farmacêutico bioquímico, poderá, de repente, até nos ajudar com maiores informações. E desejar ao Batatinho boa sorte, Batatinho, quando assumir aqui. E ele já, desde já anunciou aqui que vai estar convidando todo o povo pitanguense para ir na saudade, na festa da posse dele. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra ao senhor. Que é isso? Senhor presidente, vereadora Olga, vereadores, público presente, ao ex-vereador dessa casa, Sir Pereira, ao ex-vereador Joel Oliveira, hoje como secretário, secretários, servidores públicos, a imprensa escrita através do Jornal Paraná Centro, a imprensa falada da Rádio Pitanga, através da Rádio Pitanga, que está nos prestigiando nessa noite. E também estou aqui também para o uso da palavra em questão, parabenizar também ao governador do estado, Roberto Requião, ao vice Orlando Pessutti, aos deputados Artagão, Alexandre Cury, Miltinho Púpio, pela belíssima festa que foi feita na última quinta-feira, a entrega dos ônibus, porque eu acho que nós, como os vereadores, como os pessoas públicas, né? E quando acontecem algumas coisas boas, a gente tem que elogiar e parabenizar essas pessoas que nos trouxeram. Tenho certeza que o prefeito está contente, Pitanga está contente com a entrega desses ônibus, a população está contente de Pitanga através na entrega desses ônibus. E também pela marginal, pela inauguração da marginal, que também está para brilhantar a nossa cidade, que modificou realmente a nossa cidade, a entrada da nossa cidade ali. E também, nós temos que, o povo de Pitanga também tem que ficar, e também quero elogiar também, não, e tomara que não seja só promessa, né, de política, através que o vice-governador falou ao nosso município de Pitanga, que realmente vai fazer aquela a estrada da Barra, né? Vai ser asfaltada. Tomara que não seja. A gente torce. Tomara que seja concreta essas palavras que ele citou naquele dia ali, em frente à prefeitura. E eu acho que o povo de Ipitanga, todo mundo torce que aconteça isso, principalmente agora a Petrobras está vindo novamente, né, estão fazendo uma nova pesquisa no município de Ipitanga. Isso aí eu falo que é uma alavanca para a nossa cidade, para trazer própria indústria mesmo, e que aconteça, que realmente tira esse gás aqui do município de Ipitanga, e para trazer melhores empreendimento para a nossa cidade. Permita uma parte, vendedor. Toda. Só toda. Informação, até foi essa informação foi passada até para o Etano. Acho que mais de 1.000 pessoas serão contratadas para trabalhar aqui. Exatamente. Eu até ontem estava conversando, eu tenho um pessoal que já está no município de Ipitanga, eles estão fazendo novos estudos para em outubro, ou se não me engano, outubro ou novembro, a Petrobras está de volta no nosso município. É isso que eu ia até concluir desse prazo, do início, e também não deixar de falar sobre o trabalho que foi feito lá na Sincruzilhada, que eu acho que foi batalhado, que era quase que impossível que acontecesse, e aconteceu. E falar mais ainda, o PSUT, a partir de maio, se eu não me engano, ele passa a ser governador do estado do Paraná. Então, eu acho que uma pessoa que vai assumir o governo, como ele mesmo falou aqui, assumiu já mais de 30 vezes o estado como governador, e agora assumindo, não interino, mas sim ele sendo governador, eu duvido que ele, acredito, tenho fé mesmo. Nós sabemos que é a dificuldade que os estados passam por essa crise, mas o Paraná não. O Paraná, como eles mesmos falaram, e nós estamos vendo, né, e ainda por cima a Petrobras vindo com a parte dela, dos royalties, para beneficiar ou até adiantar esse serviço, eu tenho quase que certeza que o nosso município vai ser agraciado e o Mato Rico vai fazer parte do nosso aqui de Ipitanga. Não vai deixar de vir para Ipitanga e ir para o Roncador ou até Campo Mourão ou para lá. Mas eu acredito que, e torço também, mas torço e rezo também com as pessoas dali, né, pela dificuldade que tem da distância e das estradas. Isso aí eu falo. Isso aí é uma alavanca para a nossa cidade, para o município de Ipitanga, essa estrada, como o vereador Meco falou, questão do Mato Rico também, já é mais uma cidade que vai vir para o nosso município, né? Então isso aí é ótimo para nós. E torço também, acho que todos os munícipes torcem para essa estrada sair mesmo, realmente sair até o Mato Rico ali. E falando também em questão sobre essa gripe, né, que está... Hoje, a gente, no começo ali, todo mundo estava meio ressabiado, vamos chamar assim, com isso aí, e hoje não. Hoje a gente está vendo que o negócio está complicado, está feio mesmo em questão, em nível do Paraná, a nível do Brasil, enfim, todo o mundo, né, está ali, tem muitos países que está acontecendo, o que está passando por isso aí. E hoje eu também peço aqui, a Vossa Excelência, senhor presidente, em questão a Câmara, eu acho que nós enviar um ofício ao promotor, né, ao promotor da nossa cidade, para ver esse cancelamento, vamos supor, que nem eu falo aqui, os alunos estão sendo penalizados com as aulas, eu digo assim, não estão indo às aulas, os professores estão conscientes disso aí, mas esse final de semana mesmo eu estava vendo quantos bailes estava tendo. Permita um cidade. Pouquinho? Opa! Na sexta-feira, eu até entrei em contato com o secretário Valdomiro, relatando essa questão, e é onde eu estava indignado, porque dias durante a semana, as emissoras estavam distribuindo máscara aqui na cidade, alertando, e logo em seguida, fazendo sorteio de ingressos para os bailes, que é uma coisa que não contradiz. Exatamente. Então, é uma coisa que não poderia estar acontecendo, e houve aqui... Até hoje eu comentava com Vossa Excelência essa questão, e onde eu levantava essa na sexta-feira com o Valdomiro. E hoje, ouvindo as palavras do secretário Valdomiro, através da Rádio Ipitanga, aonde ele realmente ele relatou os fatos, e aonde ele dizia que na noite de hoje estaria acontecendo uma reunião do Executivo com os secretários, não sei se já aconteceu ou irá acontecer, de que forma que o município iria atuar de amanhã em diante. Porque eu acredito que para que houvesse esses bailes, foi expedido alvará da Vigilância Sanitária, foi expedido alvará da Polícia Civil, foi do próprio município. Então, eu alertava ao secretário dessa questão, e conforme até falei para a Vossa Excelência na parte da manhã. Obrigado. Só uma parte, né? São relações de alvará, normalmente eles só pedem da Polícia Civil e pedem que a Polícia Militar acompanhe. Na verdade, eles não pedem para a Vigilância Sanitária. Não, então, eu acho que através de... As casas de show, não sei quando tem que fazer, não há na cidade, um alvará do município? Então, para nós aqui da Câmara, a Câmara Municipal, enviar ao promotor, à Polícia Civil, à Polícia Militar, esse para não autorizar esses alvarás, né? E pelo menos para passar essa pandemia que está acontecendo ao todo o Paraná, ao Brasil todo. Então, em questão disso aí, se eu falo, é um alerta, né, para acontecer. Eu até falo, em questão de até as próprias missas, né, que estão acontecendo, não sei que maneira que a gente poderia trocar conversar com os padres, mas até para fazer um fluxo menor de gente, mais vezes a missa, né, às vezes não o cancelamento, ou através eu tá vendo ontem, ou antes de ontem, numa cidade em Andirá, aqui no estado do Paraná, que as missas estavam sendo através do rádio, sabe? Mais um. Estou comunicando que a Diocese Guarapuava já reuniu os padres e já estão recebendo a orientação de como proceder daqui por diante. Oh, isso aí é muito importante, isso aí é muito, muito válido isso aí. E também, para finalizar minha palavra hoje, eu quero parabenizar a Secretaria da Cidade, aqui hoje está representado pelo Pedro Kauchuk, pelo embelezamento que está acontecendo na cidade, através dessas os meio-fios pintados, os jardins sendo através plantado com essas flores, que isso fica bonito a nossa cidade. Mas também a gente fica triste, até semana passada, conversando com o vereador Aguinaldo, nós recebemos informações sobre, tem muita gente que anda plantando, trabalhando, e tem aqueles vândalos que estão indo até as praças, até as ruas, e retirando essas flores. Eu falo, isso aí é vergonhoso uma pessoa de chegar, tirar uma plantinha que está lá para embelezar a nossa cidade, e as pessoas estão indo arrancando isso aí. Uma parte, vereador. Toda, vereador. Claro que uma grande parte da Secretaria da Cidade, e também não podemos esquecer também das três firmas que ganharam a não sei se foi a licitação, né, que estão fazendo esse trabalho. Esse trabalho que seria das pinturas e das flores e jardinagem. Embelezando a cidade. E a gente vendo sobre essas praças, e até conversando semana passada com o Padre Paulo, e perguntei para ele na praça, na Santana, ali na Matriz, se houve algum vândalo, se houve... E daí ele me falando, daí que eu fui lembrar também com ele, que lá é filmado, né? Monitorizado a praça ali. E eu falei, acho que está na hora do município também pensar em questão dessas praças. A própria rodoviária ser monitorada. Porque até esses tempos atrás aconteceu aquele crime na rodoviária de Curitiba, que encontraram aquela menina lá esquartejada dentro de uma mala. Se aquilo fosse monitorado, com certeza já estaria preso o indivíduo. Então isso fica um pedido aqui ao executivo, que pensasse nessa hipótese dessas praças, a rodoviária, praças, seres monitorada, desculpa. E monitorada é complicado, né? Mas é isso aí, esse aí é o pedido que eu faço aqui, né, através, sem requerimento, mas a Vossa Excelência, o presidente, para encaminhar-se até ao executivo, é isso aí que eu estou falando. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra e não havendo a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos por uma única vez para a manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhora. Agradeço a presença de todos e quero aqui comunicar os senhores vereadores e, aproveitando já, comunicar o suplente Batatinha, que dentro de alguns dias estarei entrando com requerimento nesta casa para licença. Devido aí, um pouco adiantado, né? Mas devido essa pandemia, dessa gripe aí que vem assustando a cada dia. Então, esteja preparado, Batatinha. Que dentro de alguns dias você estará aí fazendo parte dos vereadores. Obrigada. Tem 3 minutos. Peço a palavra. Conselheiro. É claro que nós temos que agradecer a presença de todos e tudo, e realmente o que a vereadora Olga disse, pelo fato de nós estarmos vendo a facilidade que as mulheres grávidas têm do grupo de risco dessa gripe suína. Eu acho que, sinceridade, vereadora, nós, claro, faz 6, 7, 8 meses que nós estamos aqui, mas nós todos aqui, acredito que todos os vereadores, torcemos que o mais rápido possível a senhora deixe, não só de frequentar a Câmara, mas ambientes fechados, ambientes que existem mais pessoas, porque o risco é grande. E quando, como o vereador Fabrício comentando, e nós vendo na televisão, vendo em lugares, até mesmo igreja, que as pessoas aqui em Pitanga, uma grande parte diz, não, em Pitanga não vem. Eu não acredito que aconteça comigo. Comigo não vai acontecer. E se for para você conversar com pessoas que estão sentindo principalmente quem mora em Curitiba. Muitos estão vindo para o interior, estão saindo do grande centro, para evitar até o risco, evitar esse risco. Mas eu também acredito que não vai demorar muito a senhora estar de volta, alguns dias só. É poucos dias que o vereador Batatinha vai estar aqui, né, incomodando como segundo líder. Mas eu acredito que nós vamos ter uma conversa boa. Eu acho que as sessões vão ser dinâmicas, aproveitosas. E o vereador Batatinha, em último caso, fazer um purê de batata. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando outra para o dia e horas regimentais.